Thank you. Por isso que eu vim bem peladinha hoje. Mas que é normal, né? Agradecer o carinho do nosso fã-clube que tá aqui, todo fardado, me organizado. Cadê minha farda? Ah, tá. Depois vocês vão me entregar. Coisa linda. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Muito prazer estar aqui de volta. Muito feliz com a presença de cada um de vocês. Nosso show está apenas começando. Vamos dançar muito calypso nessa festa paraense. Nessa festa do norte que a gente ama. Vamos dançar! Thank you. meus amores. Tudo certinho com vocês? Tudo ok? Estão gostando do show? Querem mais? Festa paraense tem que ter muito carinho, não é não? Tudo com gostinho de açaí, do jeito que vocês adoram. Então, pouca conversa, muita música. Bora dançar? Vamos embora, Caracão! Yeah. maravilhoso, abençoado. Ai, gente, obrigada pelo carinho de vocês, viu? Tem muita coisa pra rolar hoje. Muito calypso pra gente dançar horrores. Tô achando vocês muito quietos. Quero que se rasguem mais. Eu quero mais. Sempre mais. Toma mais uma cerveja aí, pra o negócio ficar mais calibrado. Sávio, beijo, meu amor, diretamente de Recife, em Manaus. Vamos dançar, né, banda? Chamada Godá. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Se quer me conquistar, se quer me namorar. Yeah. Mas gostei da galera toda na coreografia ali. Eu canto essa música desde pequena e não aprendi essa coreografia. Já aprendo com vocês. Bora, minha banda! fizeram pra mim? Sim? Adoro. Samuel, meu amor. Rodrigo, Sábio, beijo pra vocês, viu? Gente, Manaus tá quente, né, menina? Rapaz, olha, se vocês vão ver aqui tremendo com a música dela, é fraqueza, porque eu tô suando agora, viu? É sério. Tá quente, querido. Mas a gente gosta assim, né? É o calor dos manauaras. É assim que se fala? Falei certinho? Vocês são quentes de verdade, né? Dandara. É, meu, que nome forte. Obrigada pelo carinho. Bora dançar assim? Beijo para o nosso fã-clube Companhia Manaus. Essa galera linda de Manaus. Por onde mais passa, não deixa. Se eu não te amar, chegar até mais do que eu confiei em mim. Agora tudo passa de vez por você. Eu fiquei até meu perfil. Eu fiquei, eu sabia, eu deixei. Yeah. show, a gente vai atender todo mundo que quiser tirar foto, quiser dar um abraço, tá bom? Vamos atender todo mundo, vamos fazer aquela fotona bonita pra postar no Instagram. Já aproveita, quem não segue a gente, já segue agora, Companhia do Calypso, Paulinha Miranda e Fênix Ribeiro, viu? Já segue nós lá, por favor. Bora dançar. Pode chegar, bebê, toma um monte. Thank you.